começando aqui mais um LocomoCast, podcast mais viajado para os sérios. Nós estamos em pouca gente. Hoje nós estamos em pouca gente porque as pessoas se recusaram a assistir esse filme. E eu entendo. Eu entendo pra caralho. Porque, convenhamos, né? A primeira versão desse filme não foi lá grandes coisas. Mas será que a segunda agrada? É isso que a gente vai descobrir. Eu sou Rafael Tanish, host de todos os dias, todas as noites, todas as manhãs, todas as madrugadas, dependendo do horário que você estiver escutando. E hoje a gente só tem a participação do Renato Augusto. Oi! Tudo bom, pessoal? É, Renatinho, só nós, hein? Só a gente. Hoje é só a gente. Só a gente encarou. É. Mas também, né? Nossa, quatro horas. Exato. Gente, se tiver em alguns momentos aí a nossa voz ficando em câmera lenta, é porque a gente quis dar o efeito Zack Snyder, ok? Então vou subir o som pra gente começar isso. Bom, a partir desse momento não vai ter edição esse podcast, eu só vou editar a abertura, então a partir desse momento não vai ter edição. Isso significa que qualquer erro, qualquer bobagem que a gente falar vai estar aqui. E hoje, obviamente, como deu para entender no começo do episódio, a gente vai falar sobre Liga da Justiça Snyder Cut, um filme de 4 horas. E eu queria começar perguntando para você, Renato, precisava de 4 horas? Não. Obviamente não. E se fosse precisar de tanto tempo, dava pra chorar mais refilmagem e ter feito uma série como a Marvel faz. Sim, concordo. Concordo muito. Sim. É. Assim, bom, Liga da Justiça acho que é um filme que... Oi? Já vou adiantar, né, Rafa? Primeiro que não é um filme ruim por si só, porque é melhor que o Liga da Justiça do Joss Whedon. Sim. Mas, não, mas como, como a gente tava conversando nos backstages, um filme quando ele é terrível, quando você melhora ele não fica bom. Exatamente. Na verdade a gente até falou que é uma cereja em cima de uma merda. Então, sim. E então, até porque pouca coisa de história muda mesmo no filme, né? A gente vai ver o mesmo filme com algumas inclusões maiores de algumas cenas muito bem montadas, apesar que eu já vi críticas aí na internet afora de algumas cenas de luta que eu gostei. Sim. Uma crítica inicial pra mim que já me tirou do filme foi logo de cara ter o Zack Snyder agradecendo. Rafa, não sei que aquilo. Não, isso foi péssimo, mim, cara. Nossa. Corta. Cara, não total. Devia ter. Corta tesão. Não devia ter. Eu acho que, tipo, pô, você quer colocar alguma coisa? Coloca no final como texto. Pode até ter a voz, mas não mostra a sua cara lá, véi. Ou coloca ali como cena pós-créditos, como muito filme coloca. Coloca aí. Exatamente. Agora sim. É, eu vi muita gente falar, pô, porque é isso aí, o Zack Snyder falou que ia fazer e fez. Não, o Zack Snyder não fez, gente. Não fez. Ele tipo... O filme da versão de Josh Whedon tinha deixado um monte de dúvida, né, sobre por que aconteceu, como aconteceu e enfim. E basicamente o Zack Snyder só preencheu algumas coisas, algumas lacunas que ficaram, né, no filme, explicando. Só que, quando você explica algo ruim, não fica bom. E conserta uma coisa que o Joss Whedon tentou fazer no filme dele, que é... O filme de Joss Whedon é basicamente um ode ao Super-Homem. Super-Homem é o mais importante, tudo tem que ser feito em prol do Super-Homem. O que é um problema quando você tem diversos personagens que são tão importantes quanto ele. Certo. Tem diversas coisas nesse filme que ele consegue desenvolver muito melhor, mas muito melhor que o Joss Whedon. Mas é porque o Joss Whedon optou por não fazer. Sim. Em compensação, a primeira hora daria pra fazer em 15 minutos. Um bom diretor faria aquela primeira hora em 15 minutos facinho. Pra caralho. Isso. Mas pera lá, antes da gente começar a falar desse problema, eu acredito que esse não é um filme que peça... Aliás, esse não é um podcast que vai pedir pra gente dar uma sinopse de um filme, que esse filme, pô, convenhamos, né? Foi há 5 anos, né? O lançamento do primeiro, né? Nossa, faz muito tempo, 2017, não foi? ó. É. Um pouquinho menos de 5 anos, então assim. Todo mundo já viu. Então não carece a gente ficar falando, ah, acontece isso, depois acontece aquilo, bababá. Então vamos começar direto. E que fique claro, a gente já elogiou o filme, né? A gente já falou que tá melhor do que o outro, porque explica as coisas, né? Desenvolve um pouquinho mais e tal. Mas não necessariamente tá bom. Mas assim, parabéns, Zack Snyder. Você fez, mas não fez. Eu queria... E a primeira coisa que eu reclamo é exatamente isso que você falou, do Zack Snyder aparecendo no começo, agradecendo... E eu, sinceramente, não vi. Eu não sei o que ele falou. Você lembra o que ele falou, Ana? Ah, pelo que eu lembro, ele agradeceu aos fãs e agradeceu a Associação Americana de Combate ao Suicídio. Tanto que no filme tem uma placa de um outdoor colocada, esse número, que isso eu achei bacana pra caramba. Isso tem que admitir que foi bacana. Sim. Pra caramba. Mas, como eu disse, teria muito mais valor esse agradecimento depois de ter aparecido a placa. Pra mim faz, sim, muito sentido até depois ter esse agradecimento. É. E aí, logo depois dos agradecimentos do Snyder, a gente corta pra cena. E vamos lembrar que esse filme é um filme 4x3. O porquê foi um miguezão, né? Que, ah, pô, eu fiz pra IMAX. A IMAX é 4x3. Porra, não me fode, né? Quer me foder, me beija. Coloca uma tarja preta em cima, mas deixa num tamanho de tela certo, porra. Ninguém vai assistir essa merda em tela tubo, caralho. E avisando também, não vê a parte preto e branco, não vale a pena. Não vale a pena ver esse filme preto e branco. Mas você chegou a ver ele preto e branco? Digo, pelo menos parte dele? Não, eu quando eu tava vendo o filme, eu tava analisando isso, exatamente essa questão. Que ele vai lançar a versão preto e branco no ar do filme. Nossa, você perde muita coisa que seria legal... O filme não é noir, então não vai ter clima noir só por ser preto e branco, e é isso que ele quer tentar fazer. É tipo, não é um Logan, né? É. Que tipo, é um filme dramático e o tom noir deixa mais dramático, né? Exatamente. É só por ter e pra vender mais Blu-ray. Sim, sim. Mas assim, a gente começa esse filme com 5, talvez mais minutos... Da cena final de Batman vs Superman, né? Quando o Apocalipse mata o Superman. Aqui, vamos lembrar desse Apocalipse, né? É muito bom que a gente se lembre da cara desse Apocalipse. Porque é muito importante a gente lembrar que o Apocalipse era aquela bosta. Sim, cara. E aí aquele grito supersônico do Superman ecoando pelo mundo inteiro. Por muito tempo. Em câmera lenta. Em câmera lenta por tempo pra caralho. Sim. Eu queria ter cronometrado quanto tempo ficou no grito do Superman até ativar a primeira caixa materna. Cara, é muito enrolado. Assim, a gente fala justamente que não sabe o tempo, porque se a gente for estimar o quanto pareceu, pra mim pareceu de 15 minutos a meia hora. Sim. Parte, eu acho que deve ter sido uns 5 ou quase 10 minutos. Sim, mas foi prolongada demais, sabe? Uma cena que, por mais legal... É porque, assim... Essa é uma das minhas críticas quando eu digo que o Zack Snyder, ele é um diretor de videoclipe. Poxa, é legal uma cena dessa. Mas, pra um filme, você não precisa dessa cena. Você precisa das cenas chaves. Ele morrendo, aonde aquele grito vai impactar, você mostra e passa. Sabe? E exato. Ele passou por não precisa mostrar... Sim. Não precisa mostrar percorrendo todo mundo... Chegando, os Atlantes ouvindo, e sei lá quem ouvindo, e bababá, até chegar na caixa materna das Amazonas e aí definitivamente começar o filme, né? É. Agora eu tenho uma dúvida. Pode ser uma implicância minha, óbvio que pode ser. Mas um grito pra ele emitir ondas, teoricamente ele é um grito supersônico, né? Sim. Como que não quebra janelas? Como que não fode tudo e só abre uma caixa materna, saca? É, tudo no caminho dele, pelo menos lá, já tava destruído no filme. A questão que pega é qual... E aí é onde ele abusa da sensação de você ter que tem aquela parte de descrença muito alta, porque ele não tá nada próximo das regiões que são afetadas. E isso, quem conhece sabe que o Superman não tem mágica, então mágico não é. Exato. Exatamente. Nesse ponto não é nada de mágico. Foi uma extrapolação, sim, do Zack Snyder, que dá pra gente esquecer a extrapolação, mas tipo, já não é tão legal por conta do tempo. E é sério, sim. Porque tipo, até chegar na Amazonas 5 a 10 minutos pra chegar nas Amazonas, caramba, mano, sabe? Tanta coisa que dá pra fazer, tipo, só aí você reduziria um filme pra... Inclusive a parte das Amazonas depois, tá? Daria pra reduzir o filme em 5 minutos. Não, 5 minutos. 5 minutos essa parte. 5 minutos parte, tá sendo bonzinho, né? Que dá, mano, sabe? E isso me irrita, e eu tenho que falar que esse tipo de coisa me irrita, essas cenas a mais que ele quis colocar no Snyder Cut porque ele tinha tempo e poderia colocar, e aí ele não briga por 15 minutos num Batman vs Superman que daria todo um filme num outro sentido pro filme. Sim. Sabe? É o mesmo cara que não brigou por 15 minutos com o estúdio pra poder entregar uma cena estendida do Super-Homem no Oriente Médio, que não quis colocar uma cena estendida do Super-Homem no Capitólio, que não quis colocar uma cena estendida exatamente. Do Super-Homem da Mulher Maravilha no avião. Caramba, sabe? Então ele não sabe o que é necessário pra um filme, pra contar uma história. Como assim? Oi, a maior prova que ele não sabe o que é necessário é que ele encheu de cenas desnecessárias também, né? Ele prolongou muita cena que não precisava prolongar. Nossa, aquele canto assim, da cena também, meu Deus, insuportável. Tem isso, tem, porra, a cena do é um banco, né, que a Mulher Maravilha tá salvando ali, sim. Que o cara coloca o explosivo. Prolongaram pra caralho aquilo também, cara. E assim? Eu tava vendo um vídeo comparação, saca? Sim. E o filme original, ele pausa e o Snyder Cut continua muito, assim, sabe? Sim, e coisa desnecessária, sabe? Tipo, você tá sabendo um assalto a banco, você não precisa saber nesse sentido que aquela associação que aparece não faz diferença nenhuma, o cara que ele pertence não faz diferença nenhuma pra história, sabe? Nada, sim. Nada do que é usado aquele assalto a banco serve além de mostrar que a Mulher Maravilha tá ajudando as pessoas nesse meio tempo. Exatamente. E além de querer dar cena pra uma mulher, e isso eu entendo, só que mais pra frente a gente vai falar sobre um negócio... Que me deixou puto. E assim, gente, vamos falar pros ouvintes o seguinte. Por mais que a gente esteja analisando o Snyder Cut, a gente tá analisando o filme da Liga da Justiça. O filme que foi apresentado pra gente, independente de ser o Snyder Cut ou não. Isso significa que erros que a gente achou no primeiro filme e que continuam, a gente pode falar aqui, né? E assim, um dos erros que eu coloquei é que o Ben Affleck ainda é o Batman. Tipo, tá melhor. Que... Hã? Tá melhor do que do primeiro filme. Que agora realmente. Cara, eu não achei. Eu vou discordar. É, mas pelo menos ele investiga dessa vez. Ele investiga, mas porra, ele faz muita piadinha e vira pro Alfred e fala: ah, pô, eu tenho fé. Mó num jeito tipo molecão, sabe? Sim. Cara, que Batman é esse, velho? Sim, esse Five Face realmente é uma forçação de barra muito grande no Batman. Sim, cara. Essa parte realmente é. Isso é o tipo de coisa que eu esperaria vir do Flash. Sim. Sabe? É o tipo de coisa que realmente, não é sendo Barry Allen, Have Faith é uma frase que você espera muito do Barry Allen falar. Exatamente. Aí, ó, a gente tem uma cena aí que eu gostaria de falar. Que é mais uma cena desnecessária, quando o Batman vai atrás do Aquaman, né? É um prolongamento, entendo por quê. Puta que pariu, cara. Ele quis mostrar não, que realmente foi difícil pra ele chegar lá, essa parte a gente entende, sabe? Mas e a cantoria, Renato? É, essa parte que me irrita. Porque ainda eu voltei essa muito, cena, tá? Cara, foi muito aleatório, velho. Foi muito aleatório, cara, aquilo lá. O pior, essa cena, se reparar, daria pra nos primeiros minutos, segundos da cantoria ter mudado a cena. Na hora que ela começa a cantar, daria pra você já mudar a cena pra da outra. É só pra querer criar um... Não, mas fica. Fica, prolonga pra cacete, sabe? E foi aí que eu te mandei mensagem, né? Eu fiquei, mano, o que que tá acontecendo, velho? Ah. Os cara faz um filme de 4 horas... Que na primeira... E aí eu lembro o horário que eu te falei, acho que tinha passado 14, 15 minutos do filme, cara. Sim. 14, 15 minutos de filme que metade é dispensável, velho. E isso já atrapalha, porque ele esquece, acho que nessa parte, que quem vai ver o filme não é só o cara que quis ver o filme, que quis lutar pelo Snyder Cut, é o pessoal que não gosta dele também, é o pessoal que, não, que gosta de herói. Ele ouviu muita gente no filme inteiro, sabe? Assim, eu, apesar, o Rafa, você, Rafa, pode reclamar do Ben Affleck. Eu não reclamo, porque eu acho que de casting, pelo menos, o Zack Snyder manja muito bem. Por pior que seja o Ben Affleck, sabe, por tudo que ele mostrou até no Batman vs Superman, de ser o Batman cansado e tentando voltar, esse mostra muito melhor ele tentando voltar. Então dá pra encarar as piadinhas, não tenha fé, mas as piadinhas como ele tentando voltar a ser o Batman antigamente, sabe, esse início dele. Mas, tanto que o Alfred é um cara que dá um bom senso pra ele, nesse sentido, de novo. Sim. É, mas ao mesmo tempo, a gente sabe que as piadinhas não é ele voltando sem o que era antigamente. Porra, esse do eu tenho fé, ai meu cu, cara. Quando ele fez isso, eu, ai meu Deus do céu, sério, isso daí não é o Batman, não. Mas enfim, a gente segue daí pras Amazonas, né? Sim. E a cena do Steppenwolf. Aí a gente vê o visual do Steppenwolf e, pô, visual legal, interessante. Muito superior acho mim. Eu acho que assim, poderia ser uma armadura mais escura, sabe? Pra realmente passar aquele ar de sombrio, mas é algo totalmente prata, inox, sabe? Reluzente pra cacete. Aí eu. Ok. Mas mesmo assim, parece que a armadura tem uma vida própria, né? Sim, mas é com muita coisa que eu falei. Eu poderia reclamar da armadura se ela não fosse tentar de fazer uma armadura viva. Isso é péssimo pra filme, apesar de ser muito interessante como uma armadura, como um item, sabe? Ele é muito interessante essa armadura ela ser móvel. Por conta disso, ela traz uma dificuldade pro efeito especial, que é exatamente você pegar e colocar a luz e sombra de uma maneira que ela seja mais realista. Tanto que quando ele não está com a armadura, eu comparo muito o Steppenwolf, o CG dele, sem armadura, com a segunda vez que a gente vê o Thanos, que é um Thanos muito bem acabado. Não é o Thanos do terceiro filme dos Vingadores, que é o Thanos perfeito, mas é um Thanos muito bem acabado, o estilo do Steppenwolf de animação. Sim, mas você não achou assim a personalidade do Steppenwolf meninão bobão? Cara, que fica deslumbrado, que fica, sabe? Eu vejo muito ele, mas isso, pra mim, pelo menos nesse sentido, ficou bem. Ele é um cara que tenta se provar. É um cara que fez alguma coisa, que fala uma traição, não explica direito o que ele fez, que quer a redenção, sabe? E ele quer fazer tudo pra essa redenção. Certo? Claro que seria. Esse é o ponto que eu reclamo muito de algumas coisas. Tipo, será que não era interessante saber o que ele fez? Sabe? Naquela parte que ele tá falando, você traiu, não sei o que, ele ter. Mostrar até a reflexão do vilão. Porque no fundo, tipo, o vilão do filme é o Steppenwolf, não é o Darkseid. Sim. Então a gente precisa levar um pouco mais ele saber a motivação dele. Sabe que ele tava fazendo isso? Não é só porque ele é mau. Ele quer a redenção dele com o lado dele. Só que a gente não sabe o que ele fez. A gente nunca vai saber. O Zack Snyder coloca ele como um meninão bobão. Nos momentos que ele tira a armadura quando tá falando com o Darkseid, sabe? Ok, a gente entendeu que você tem medo, sabe? Que você quer mostrar que você não vai fazer nada com o Darkseid, sabe? Porque senão, muito provavelmente você vai se fuder. A gente já entendeu isso. Mas quando você coloca realmente o Steppenwolf sem a armadura e com cara de assustado, mano, é um vilão que eu já não consigo levar a sério. Principalmente por isso que você disse. O vilão do filme é o Steppenwolf. Sim. Só que você mostra ele extremamente submisso ao Darkseid e com medo. Eu digo, mano, ah não, né? Aquele ponto, a gente sabe por quê. Mas a pessoa que só tá acompanhando o filme não tem obrigação de saber por quê. Exato, exatamente. Só a demonstração de medo sem demonstrar o porquê dele, assim como você gastou tela pra mostrar uma guerra do Darkseid contra as Amazonas, Atlantes e todo mundo que teve, que é uma cena bonita em diversos momentos, pra você conseguir ver os deuses muito bem feitos. Bem feitos é um exagero. Não, tipo, a gente tem que comparar que tipo, quando eu comparo o filme de herói, sempre vai ter a perfeição do Thanos como um parâmetro muito foda. Mas bem feito, aquela cena e você poderia ter mostrado alguma... Até ali mesmo, você poderia ter mostrado que foi culpa do Steppenwolf que ele não dominou o planeta. Exato. Até. E aí ele encontrou, sabe? Por algum motivo ele esqueceu qual planeta que era, o que diz muito sobre o Darkseid, que ele não marca ninguém desse jeito... Mas por algum motivo ele esqueceu. Mas, e aí, parece sim, que mas eu assim, encontrei o planeta que eu te atrapalhei. Se tivesse mostrado isso pra gente, sabe? Que o Steppenwolf atrapalhou aquela luta na Terra. Faria muito sentido. Sim. Mas assim, ao mesmo tempo, cara, porra, tem cena que você podia tirar. Cena que você colocou que você podia tirar pra contar, sei lá, mano, 5 minutos, 10 minutos de história do Steppenwolf, sabe? Sim. Se você encurta a gritaria do Superman, encurta a cantoria, você já conta a história do Steppenwolf. Sim. Então é foda. Já morre, traição. Agora, a gente corta pra cena, né, essa cena do Steppenwolf lá, roubando a caixa materna das Amazonas, cortando cabeças e tal. Que é uma cena interessante. Eu não achei uma cena ruim. Eu achei uma cena ok. Apesar que eu sou muito chato em relação a efeitos, porque a Marvel consegue fazer efeitos tão bons que se você não corresponde à expectativa Marvel hoje em dia, você deixa a desejar, né? Então tem alguns problemas técnicos ali naquela batalha contra as Amazonas que... Sei lá, não deixou eu aproveitar 100% a cena, sabe? E de continuidade. Se tivesse realmente... É. Se tivesse realmente perfeitinho todos os efeitos e tal. E se tipo, ah, pô, roubaram a caixa materna, caralho. A gente precisa acender a pira. Porque, ah, beleza, os homens não vão saber, mas a Diana vai. E aí, tipo, você tem todo um desenrolar de história nesse meio tempo. A caixa materna foi roubada à tarde... Elas acenderam a pira à noite. A urgência delas fez elas acenderem a pira à noite. E isso pode ser uma implicância chata minha também. Mas, porra, não faz sentido, saca? Não. E até a coisa... Tipo, e uma coisa... Algumas coisinhas que o Snyder colocou aqui. Ele pressupõe algum laço afetivo da rainha com aquela outra guerreira. Que não vai mostrar. Sim. Sabe? E se não vai mostrar, não, só tá no filme. Exatamente. Objetividade. Isso vai ser importante pro filme? Vai. Então vamos mostrar. Isso vai ser importante no filme? Não faz diferença, não precisa mostrar. Exato. Então, é a mesma implicância que eu tive quando falaram, o Finn e o Poe no Star Wars. Ah, eles precisam ser um casal. Eu perguntei, mas por que eles precisam ser um casal? Ah, porque tem que ter o casal gay. Eu falei, mas por que tem que ter o casal gay? Ah, porque já teve um monte de casal hétero. Ah, ok, mas são casais que fizeram diferença na história. Vai fazer diferença na história um Stormtrooper e um piloto de TIE serem um casal? Não vai. Então pra que ter? Eu sou mais radical nesse sentido, Rafa, porque assim, aquela relação que claramente tá acima da relação comum das Amazonas, vai fazer diferença pra história? Sabe? Exato. Isso foi utilizado por acaso em algum momento no segundo filme da Mulher Maravilha? É, exatamente, entendeu? Cara. Não então... faz diferença, velho. Não faz diferença. É o ponto que eu falo, que como você falou da cantoria, mas que as outras cenas do Batman indo pro norte faz mais diferença, sabe? Toda a parte de mostrar ele andando um pouco a mais, a extensão de uma cena dele indo encontrar o Aquaman num lugar gélido, mostra a determinação do Bruce Wayne. É, tipo, porra, eu preciso achar os caras e sim. Não importa onde, sabe? A partir do momento que você passa isso e o Aquaman entrou na água, a cena acabou ali, não precisa de mais nada. Sim. E aí agora... diversos pontos, porque assim, essa cena corta, vale lembrar que, se não me engano, eu acho que é agora que a cena corta do Aquaman pra cena da Lois, não é? Sim. Assim, esse filme também tem a versão bigode dele de um outro CG. Enquanto o primeiro filme tinha o Superman de bigode, que era horrível, essa cena tem a aparição do John Jones no meio, que é horrorosa. Péssima. Horrorosa. Péssima. Mas, ó, deixa eu só falar um negócio, você aproveitar que você falou do bigode. É, ficaram 5 anos trabalhando na cara do menino, isso ficou óbvio, né? Porque melhorou drasticamente a melhora, né? Gritante a melhora na boquinha do menino. Mas quando ele vai soltar o laserzinho dele pelo zóio, já mostra de novo que é falso. Sim. E aí, eu fiquei muito em cima dos erros que já tiveram no primeiro filme, saca? Eu fiquei, puta, em algum momento vai mostrar que é falso. E tava passando tempo, não mostrava. Sim. Até que chegou no momento dele soltando o raio. Não foi no... Foi na Mulher Maravilha, eu acho, né? Uhum. E nesse momento deu pra ver que era falso. Agora, só voltando um pouquinho ainda, Steppenwolf, Zack Snyder falou, não, porque o Steppenwolf que eu planejava dava medo. Era um Steppenwolf medonho, sabe? Era... Não, cara. Não é. Não. Sabe? Porque, assim, por mais que tenha melhorado a animação dele, e isso melhorou realmente, isso até ele ser armadura... Para caralho. Porque esse... Sim. Tipo, se não fosse a armadura, ele ter que usar aquela armadura, realmente, se fosse uma armadura estática, realmente ele estaria, tipo... infinitamente melhor que o do filme do Joss Whedon, que foi feito tudo nas coxas do CGI. É que assim, aquela armadura do Snyder Cut fizeram exatamente pra você ver, olha como trabalhamos efeitos, cada parte da armadura se movimenta independente, sabe? Umas bobagens assim. Mas assim, esse Steppenwolf não dá medo, até porque a essência dele é a mesma, né, do Steppenwolf do Joss Whedon. Uhum. E ele, sem armadura, continua sendo o tiozão da Suquita, saca? Sim. Ele continua sendo aquela cara de velho bobo. E aí o ponto é que você... Exatamente pelo que você reclamou dele parecer uma criança bobona, pra mim é mostrado cedo demais essa relação que ele tem com o Darkseid. Eu acho que pelo menos a segunda caixa materna ele ia ter pego antes de ter mostrado essa relação com o Darkseid. Com o Zack Snyder também, né? Então, mas... poderia ter. Aquele cara. Porque você percebe que aquele cara que fala da caixa materna, ele não respeita aquele cara. Porque ele fala de pé. Exato. Exatamente. Você poderia mostrar isso todo arrogante, sabe? Fala que ele conquistou tantos mundos. Fala, tipo, tudo nesse sentido, sabe? Exato. Não mostra um cara que tá esperando, tipo. Por favor, fale com o Darkseid. Não. Fala pra ele, sabe? Mostra exato, cara. Side, mas mostra desrespeito ao cara que tá falando com você. Porque no geral, o cara, aquele grupo, aquele cara falhou tanto quanto os outros. Que esse cara que é o feiticeiro é o mesmo tipo de feiticeiro dos caras que morreram com a caixa materna. Sim. Então o grupo dele falou tanto quanto ele. O fato de ser um traidor, ele perdeu a equação de vida, caralho. Isso pro Darkseid. Entendeu? É. Não, isso é de fato. Até porque, pra galera que não conhece, o tempo inteiro na DC, desde a criação, o Darkseid tá atrás da equação antivida. Só. Esse é o motivo dele existir, né? Exatamente. E aliás, mas, vou me adiantar um pouco. Cara, é real esse negócio que você falou. Tipo... Por muito tempo, o Steppenwolf fica falando como se não tivesse, sabe... Ele não demonstra um respeito pelo Darkseid. Pode ser aquele respeito conquistado pelo medo, mas ele só demonstra o cagaço. Sim, em momentos que não era pra demonstrar. Já, ele vai vir aqui, se eu cumprindo essa missão, eu posso voltar pro meu planeta, sabe? Mano... isso, cara? Isso tem que ser, eu acho que tinha que ser igual o próximo da meia-noite, lá do Thanos, saca? Tipo, respeito com o seu líder e ficar quieto, só faz, sabe? Sim, sim. E até quando o pessoal ia falar dele, poderia falar sobre... E é nesse ponto que fez falta Lanterna Verde. Chegar uma Lanterna Verde e falar que esse cara conquistou muito planetas. Aí faria falta. Porque se ele aparece no flashback, e aquilo do flashback, eu achei que foi uma maneira covarde de mostrar uma Lanterna Verde só no flashback. ele poderia ter mostrado também uma antena verde do setor vindo e falar, cara, esse cara já dominou muitos planetas. Tô aqui pra tentar ajudar, mas não sei se eu sozinho dou conta, não. Exato, e tipo, só que você coloca um cara que você não sabe de nada, só sabe que ele fez uma cagada e ele tem medo pra cacete, e você não dá um motivo pra ter medo dele. Entende? Sim, ele acaba sendo um motivo pra você sentir falta do Super-Homem. Exato, só isso, cara. Essa é a função do Steppenwolf. Mas aí, ó, a gente avança um pouco pro momento. Eu acho que. Puta, cara, eu adoro Flash. Sim. Mas a apresentação dele. A cena do acidente. Ai. Você não gostou da cena do acidente? Pô, eu assumo que gostei eu daquela cena dele. Então, não é que é uma cena ruim, não é. É uma cena bem feita e tal. Mas não fizeram um momento sério dele. Sim, ele realmente é o alívio cômico. Pro lado mas bom, é muito. Pro lado ruim. É muito, é too much, sabe? Sim, ele tem o mesmo erro que eu já reclamei, que eu acho inconcebível o Flash tropeçar na força de aceleração. Fizeram a mesma cena que tinha no outro filme. A única diferença é que ele não cai em cima dos seios da Mulher Maravilha, que foi o que o Joss Whedon forçou. Mas, cara, eu acho ridículo. O cara corre a ponto de poder voltar o tempo e o tempo parecer lento. Como é que ele tropeça? Cara, sabe o que eu acho estranho? Ele corre a ponto do tempo parecer lento e dele parecer lento também. É porque ele consegue eu colocar acho o que Flash... Ele devia... Oi? O Snyder é o cara mais rápido do universo, porque ele consegue fazer o Flash ficar em slow motion na força de aceleração. É incrível isso. Exatamente, cara. O Flash em slow motion, velho. Porque assim, eu acho que ele devia andar numa velocidade normal e todo mundo parado. Sim. Eu acho que isso devia ser a parada. Mas a gente tem uma cena aí do Steppenwolf enfrentando o Batman, a Mulher Maravilha e o Flash, né? Sim, a primeira vez, são só os três... Não, já tem também o Cyborg. O Cyborg vai pra ajudar. Essa é a primeira vez que eles enfrentam? É... Tem um Cyborg. Sim. Aliás, a pessoa. É que não sabe muito, né, sobre o Cyborg. Foi naquele momento de, a Mulher Maravilha falou, porque você tem um talento e precisa usar. E ele saiu vazado e não sabia se poderíamos contar com ele, sabe? E essa parte eu achei legal. O Cyborg eu achei bacana, porque assim, enquanto do Joss Whedon é o Super-Homem e a falta do Super-Homem, a parte central de todo o filme. O filme desse, do Zack Snyder, tem essa vantagem de realmente ser a busca em montar uma equipe. Então, a importância desses pequenos personagens que não foram apresentados, eles realmente mostram seus pequenos detalhes, etc. E o do Cyborg, pelo menos, a maior parte das histórias secundárias que mostram, ele domina tudo. Aliás, acho que de 12 heróis, ele domina grande parte das histórias que foi contada nesse filme. Cara, é por isso. Meu Deus do céu. Liga não, ouvintes, é que eu tô comendo amendoim enquanto gravo. Eu adorei o Cyborg, velho. Sim. Eu acho que exatamente essa profundidade das cenas dele, do drama dele, é por isso que ele devia ter um filme dele e não apresentar como flashbacks. Não, mas também justifica por que o ator ficou puto. Porque ele era o mais complexo de se mostrar num filme... Da Liga da Justiça. E realmente, tipo, cortaram um filme dele pra poder criar a Liga da Justiça. E eu aponto, até pelo jeito da dinâmica que fizeram, a única modificação que eles poderiam ter feito na história que seria legal é como eu falei pra você. É ele ser, na verdade, de Star City. Acho que seria fenomenal. Sim. Sabe, dois dramas diferentes. Exato. Em Star City. O do Ray Fisher, que é, né, com o pai dele, no laboratório Star. O outro lado é o Barry Allen, tendo a ver com o pai, que eu gostei do personagem que foi escolher o pai dele fazer. Ficou eu gostei, mas assim, é a mesma conversa do primeiro filme, né? Como que ele virou Flash? É. Como que o Barry Allen virou Flash sem um acidente no laboratório do departamento de polícia de Central City? Sim, porque deixaram pra contar no filme do Flash. Eu acho que nem vão contar, cara. Porque assim, vão distorcer tanto a criação do personagem que eu não sei se vale a pena contar. Sim. Saca? E até porque o Flash já vai ser já uma grande saga do Flash contado num filme, né? Eles querem fazer. O Flash eu acho que é a chance da DC mudar tudo. Sim. Se eles souberem. Tipo, rebootar o universo, mantém os atores bons, tchau Ben Affleck, mantém os atores bons, faz filme de cada um independente e depois você faz um Liga da Justiça. Ou então, Rafa, eu sou a favor de fazer o seguinte, na real, considera o mundo do Snyder, a partir de Batman vs Superman, Liga da Justiça Snyder, e essa linha que ele vai tomar conta. Aí, se você quiser fazer filme solo, o filme solo é um outro universo. Porque aí você tira o problema que o Mulher Maravilha 1984 teve referente à timeline, você retira um monte de problema que teve e dá mais liberdade. Pra depois, quando você tiver uma outra pessoa que saiba realmente contar uma história da Liga direito, que possa unir os personagens. Sabe? Até por conta do Liga da Justiça. Se o pessoal quiser fazer o Snyder Cut, a segunda parte do Liga da Justiça, cara, mais fácil a Warner fazer os filmes do Snyder. A versão Snyder é a graphic novel do Snyder da Liga da Justiça. O que ele fez com o Nolan, que foi Homem de Aço, não entra pra essa parte, mas pode ter continuação sozinha. Eu acho que o Homem de Aço, apesar dos erros que teve do Super-Homem, que muita gente que conheci não gostou, eu acho um filme ok. Como bom, super-herói. Cara. Não, eu acho um filme ok pra mostrar. Só que nem, o problema pra mim de tudo essa parte do Super-Homem é que nada até agora justifica o carinho que eles têm pelo Super-Homem. Sim. É muito curto tempo. Pouquíssimo tempo. Então, acho que, tipo, gosto, como eu falei, gosto dos castings do Snyder. Talvez ele continuar como produtor executivo nesse sentido, sabe? Talvez seja bom. Porque por mais que nem você não goste do Ben Affleck, por pior que seja, ele não tá horroroso. Ele tá mediano, eu achei. Sabe? Daria pra... É, eu acho que ele... Mas... Eu acho que se não fosse a descaracterização de alguns aspectos que a gente sabe que o Batman nunca... Sim. Sabe, brincaria com esse ah, pô, eu tenho fé e bababá, isso daí a gente sabe que não aconteceria. Uhum. Cara, se tirar isso, se deixar o Batman que a gente conhece, aquele Batman sério, fudido da cabeça, amargurado pra caralho, tá bom, velho. Não é difícil você fazer um Batman assim, tá ligado? Sim. Mas tem o Flash fazer as piadas que ele faz. Tipo, a coisa que mais faz sentido é quando o Flash pergunta qual o poder dele, ele fala, eu sou rico. Sim. Porque isso é curto. Isso eu acho que foi a única piada que eu gostei. Porque foi uma piada, mas ao mesmo tempo foi tipo ironizando a parada, saca? Sim. Sarcasmo. É curta, encerra o assunto. É o estilo que a gente esperaria de um Batman. Não quer falar demais. Exato. Ele já até falou demais, já tava até... Se bem que naquela situação faria sentido ele falar demais, porque foi o único cara que não deixou nem ele terminar de falar e aceitou, né? Sim. Mas ó, voltando pra essa cena deles enfrentando o Steppenwolf pela primeira vez. Sabe lá no começo, quando a gente deu mais cena, mais tempo de tela pra Mulher Maravilha, né? Pra mostrar o protagonismo, né, da mulher e tal? Sim. Nesse momento, isso é destruído, mas com força, sabe? Sim. Porque o Steppenwolf vira pra ela e fala: ela é minha. E ela responde, eu não pertenço a ninguém. Uhum. O Steppenwolf desce um cacete na Mulher Maravilha e ela precisa ser salva pelo Batman e pelo Flash. E dois homens. Como que você quer dar um protagonismo aí? Porra! Você salva pelo Batman, cara. Pelo Flash eu entendo. Mas pelo Batman, porra! Sim. A Mulher Maravilha tem a força equivalente à força do Superman, velho. Sabe? Uhum. Pelo menos nos quadrinhos, né? Então, tipo, quando você coloca Mulher Maravilha tomando um cacete do Steppenwolf, logo depois de ter falado, ah, pô, eu não pertenço a ninguém, que é uma frase, querendo ou não, de empoderamento, né? Coloca ela sendo salva por dois homens. É. Não valorizou a mulher. Pô, coloca pelo menos o Steppenwolf tendo trabalho com ela, sabe? Tomando umas porradas também, porque, mano, ela não deu um soco no cara, velho. Até porque nesse ponto, o Steppenwolf, ele é tão bruto quanto o Apocalipse foi. Ele não é tático. Ele é bruto. A diferença é que ele tem um machado. Sabe? Porque assim, a cena anterior da Mulher Maravilha, a parte que a gente reclamou de ela ser prolongada, é a parte que não tem a Mulher Maravilha. A cena do banco, o problema é prolongar a parte que não tem a Mulher Maravilha. A parte que prolongaram, que a Mulher Maravilha faz, é maravilhoso. Sim. Sabe? Porque mostra que a Maravilha assim, é ágil, mostra que a Maravilha tem uma velocidade acima do normal de um ser humano, mostra que a Maravilha tem reflexo muito bom, sabe? É muito forte. Aí nessa parte que você tem um cara que é só um bruto que bate com um machado, ela consegue segurar bem, mas ela devia segurar tão bem quanto ela segurou no mano a mano com o Apocalipse. Entendeu? Cara. E aí a desvantagem que ela teve poderia ser só os parademônios vindo atrapalhar ela. E aí seria muito mais foda, sabe? Exatamente, exatamente. Puta, é isso. Porque, tipo, você tenta valorizar a mulher colocando mais tempo em tela, colocando frases de empoderamento, uhum. tirando cena que mostrava a bunda dela, né, do Joss Whedon. Sim. É, que até os cidadãos de bem e parentes, amigos do genocida lá, né, porque não pode falar que o Bolsonaro é genocida, mas ele é genocida. É, até aquele pessoalzinho ficou, agora tirou a bunda dela da tela, isso daí é coisa de esquerda, sabe, começa a falar umas paradas politicamente correto, blá blá blá. Mano, se você vai abraçar esse lado de colocar até uma frase realmente, né, eu não pertenço a ninguém, ninguém é dona de mim, blá blá blá, não coloca ela tomando um couro e sendo salva por dois homens. Sim. O que massa não, que você coloca. Sabe, você tá fudendo a cena, cara. É o massa que você colocava aquela cena do Flash com a espada. Aquela cena bonita, mas tira ele tropeçando. Sabe o que você pode fazer? Sim, pode fazer mas aí, para aí, demônio tipo, pegar ele no ar. Sim, mas o empurrãozinho do Flash é literalmente só um empurrãozinho. É. E tudo bem. Uhum. Não seria por isso que a Mulher Maravilha ia perder pro Steppenwolf, saca? Mas é isso que eu falo. Aí você mostra como, apesar de fazer várias cenas de luta, quando para um pouco a luta, ele perde um pouco a mão. Porque, ó, nessa cena tem o Batman e o Flash salvando ela, tem o Flash tropeçando numa... Por algum motivo, uma parte do piso consegue subir em uma velocidade mais alta do que ele correndo, e ele não vê. Mano, eu nunca vi o Flash tropeçar tanto na minha vida, tá ligado? Sim. Eles colocaram o quê? Umas três cenas do Flash tropeçando? Sim, tipo, e faz sentido, tipo, algumas coisas fazem sentido, como aquele parademônio dando um tiro nele faz sentido com o tempo, sabe? Sim. Por isso que eu falei, o que poderia ter feito nessa cena é, tipo, ele ter olhado pra cima pra poder empurrar a espada e ele não ter visto que tinha alguns parademônios lá vindo atrás dela. E ele bater de frente com os parademônios, sabe, derrubar ele, faria todo sentido. Não, mas aí é mais uma vez o problema de querer colocar ele como um alívio cômico. Sim. Que é ele tropeçar sempre. Sim. Saca? Aí. Tudo bem ele ser um alívio cômico, mas eu acho que forçaram na barra. E esses tropeções dele, pra mim, soaram como piadas em momentos inoportunos, saca? Sim. Agora, por outro lado, você tem entrado do Aquaman no final dessa cena, que é muito da hora. Porra, foi legal. Essa foi cena muito foi boa. Bacana. Sabe? Porque ele chegou, ele ajudou todo mundo e aí meio que ele começa a conversar com o pessoal. Nesse filme, por exemplo, é explicado porque o tridente do Aquaman tem 5 pontas. Sim. Sabe? Por mais simples que seja, tá explicado. É simples. É coisa que ele não teria feito no Batman vs Superman. Se ele tivesse terminado o filme, ele não teria colocado essa explicação. Com certeza não teria colocado. Teria aparecido solto também um tridente de 5 pontas. Ridículo. Mas como explica, faz sentido o carinho que ele tem com a parte. Faz sentido o Aquaman ser mais louco do que provavelmente deve ter sido no filme do Aquaman. Sabe? Então todas essas pequenas coisas fazem sentido. Sabe? É legal uma Deixa eu toda... fazer. Deixa eu fazer uma observação sobre o Victor Stone, né? Que é o Cyborg. Uhum. Quando ele vai escutar a fita lá do pai dele, até porque a gente tá numa época que muita gente usa fita. Que pode ser uma implicância minha, de novo, mas é, né? O cara é um cientista do Star Labs e usa um gravadorzinho de fita, né? Mas enfim. Quando ele vai ouvir essa mensagem do pai dele, o pai dele deixa claro que o mundo tá na mão dele. Que ele é a criatura mais inteligente do planeta e sei lá o quê. Só que aí a gente tem algumas cenas, tipo Alfred falando pra eles sobre a leitura de calor na casa de máquinas, nos túneis, que tava mais alta, então muito provavelmente os reféns estariam lá. Por que não foi o Cyborg? Outra coisa. O modo defesa do Cyborg, que ainda não... que ainda me irrita. que, se ele é o cara mais inteligente do mundo, como que ele não desativa um modo defesa? Saca? Tem vários momentos que acontecem coisas que deveria ser o Cyborg por ele ser o mais inteligente das galáxias. O Batman falando pro povo como entrar na barreira do Steppenwolf. Uhum. Cadê a inteligência do Cyborg, velho? Eu acho que eles têm dificuldade em mostrar a inexperiência do Cyborg. Isso é uma dificuldade de mostrar realmente ele como inexperiente. Porque ao mesmo tempo que ele fala, o pai dele fala tudo que ele pode fazer, ele é um cara que nunca explorou os poderes dele. Porém, o mesmo cara assim, que explorou os poderes dele... Sim, mas ao mesmo tempo mostraram ele como fodão pra caralho, né? Tem outra coisa que é pior. Eu acho que nesse sentido, como um cara que nunca explorou os poderes dele, ele não conseguiria fazer uma arma no braço. Então... Você entendeu? Só que aí entra essa parada do modo segurança. Uhum. Mas não é ele que controla o corpo dele? Então, se ele aprendesse nessa cena a fazer a arma do braço, eu entenderia. Mas ele já usou antes. Exato. Então, assim, isso é um erro que continua, saca? Uhum. Tudo bem que precisava de um motivo pro Superman atacar eles. Uhum. Eu entendo isso. Mas isso que eu falo... Mas, cara... Eu vou saber contar a história. É. Sabe? Naquele momento, na primeira luta contra o Steppenwolf, o Cyborg podia ser só um suporte pra tirar as pessoas. Porque o que ele sabia até aquele momento era voar. Exatamente. E aí faz sentido o Alfred falar pra ele. Você entendeu? Uhum. É um cara que não tá usando o potencial dele. A partir daquele momento, e a partir do momento que ele começa as pessoas a falar, ele perceber, sabe, esse tipo de coisa, ele já devia ser mais proativo, fazer leitura sozinho. Ele não devia ter saber como fazer uma arma no braço dele naquele primeiro momento. A partir do momento que deu a merda pro Superman, ele deveria. No filme inteiro, ele ativou uma arma sem querer e consertou o avião do Batman. É isso que ele fez, tá ligado? Fora, obviamente, separar as caixas maternas. Sim. Mas ele só fez isso, cara. E nem é gradativo. Porque assim, você percebe que ele começa a conversar. Tipo, tá bom, ele é o melhor hacker que tem no mundo, mas... O que a gente teve que ele fez antes de fazer as caixas maternas? Ele fez... Tipo, ele mostra que consegue fazer isso quando ele fala que a nave tá pedindo pra voar. Sabe? É sim, muito melhor. Sim. Antes de eles hackear uma nave kryptoniana, ter, tipo, levemente mostrado... Tipo, mesmo que seja uma cena curta dele, tipo, conectando com a nave e consertando, sabe? O software. Exato. Sabe? É esse ponto que eu falo que às vezes falta a maneira de contar uma história. Porque, tipo, é besteira mostrar ele com certa nave? É. Mas não é besteira você mostrar essa progressão dele. Cada coisa sim. que ele faz com a tecnologia da caixa materna, ele vai aprendendo. Porque bem ou mal ainda é o cérebro humano aprendendo isso. Cada coisa que falam pra ele, ele vai absorvendo. Entendeu? É um cérebro humano com capacidade de uma máquina, né? Sim. Com capacidade da melhor máquina... do universo. Sim. E isso faria sentido. É por isso que eu falei, falta um manejo de progressão de história pra poder fazer isso. O Cyborg acaba saindo nesse filme inteiro o Deus Ex Machina pra resolver os problemas. Sim. Como é que você vai fazer exatamente. A nave voar? O Cyborg conserta. Como é que você vai fazer o Superman reviver? O Cyborg consegue. Como é que você vai fazer separar as caixas maternas? O Cyborg consegue. Sim, ele é muito foda e ao mesmo tempo ele é um bosta, saca? É. Então... Porra, como que ele só sabe em momentos chave e não sabe em todos os outros, sabe? Sim, sim. Mas assim, com exceção das cenas, entre aspas, pós-crédito, né? Foi isso que eu anotei, Renato. O que você tem pra falar? Com exceção daquelas 500 cenas finais, né, que o Snyder colocou. Sim. Assim, na história, no quando a gente falou, no geral, é tudo muito parecido. A luta do Superman lá tem algumas cenas estendidas. A luta do Superman quando ele revive. A forma de reviver ficou interessante. Sim. Sabe? Até porque dá mais destaque aos personagens e tudo mais. A forma que a importância da Lois Lane foi levada em conta. Foi muito melhor, porque a Lois Lane volta o poder dela de aparecer do nada. Uhum. Mas cara, caso, não, pera, nada. Deixa eu falar de um negócio que me irrita. Deixa eu falar de um negócio que me irrita desde a primeira versão do filme. Tipo, ela tá do lado de um cara do exército e de um policial. E ela sai gritando o nome Clark. Não, eu vou te falar o que me irrita mais, Rafael. É quando o Batman vira lá do cara da polícia e chama o cara de Clark. Então, Batman, cara, o cara que usa a porra de uma máscara pra poder esconder a identidade, vira pro cara. É que o Superman tá sem memória. Porque se eu sou o Superman e o cara vira Clark, você tá fazendo isso? Eu cruzava os braços. Por que Bruce Wayne? Não posso? Seria foda. Porque, caramba, o Bruce, o não, Batman, mas o cara usa uma máscara. Dois, com dois policiais, ele grita Clark. Caramba. Véio, você acha que os caras não iam sair espalhando essa porra por aí, velho? Aí a gente descobre depois que essa é a função do John Jones no filme, apagar a memória de todo mundo que ouviu o nome Clark Kent. É, mas não aconteceu. Não, aconteceu, ele só não mostrou, porque deve ser isso a função do personagem, né? Então, mas isso não devia ter mostrado, porra? É, porque... Mano, assim, eu aceitaria, tipo, a Lois, eu até deixo passar, sabe? Mas, tipo, o Batman... Emoção ali, né? É, mas o Batman, o cara usa uma máscara. Pra ninguém saber que ele é o Bruce Wayne. Ele mandar um Clark, eu acho muita mancada, mano. Só que pare. É muita mancada. Mas prossigo. O que mais? Você olhou e falou, putz, isso daqui é ruim ou isso daqui é legal pra caralho? Cara, o que eu achei legal também foi que dessa vez, nessa luta também, essa mesma luta, ficou mais pau a pau Mulher Maravilha e Super-Homem. Não mostrou como o Super-Homem estivesse realmente batendo pra caramba. Agora deu pra perceber que o tipo Mulher Maravilha tava se contendo. O do Joss Whedon não dava pra perceber. O do Jack Snyder deu pra perceber que ela tava se contendo bastante naquele contra o Super-Homem. Isso sim, isso é verdade. Isso ficou bacana. E aí justifica o tropeção do Flash também. Sim. Porque aí você tá num momento que é propício ali. Tem coisas quebradas no chão da própria estátua do Superman. Sabe, você tá no meio de uma luta. Ele foi totalmente despreparado. Porque ele tá... Assim, no filme inteiro, o trunfo do Flash, ele entrar naquele... Ele até explica como um universo que ele entra à parte onde tudo fica mais lento. Que ele chamou de força de aceleração. Cara, lá, ele se sente confortável. E aí você sente, como ele explicou, e tem toda essa parte do jeito dele, do jeito que mostrou antes o Flash agindo... É muito mais impactante quando ele tá na força e o Superman vira pra enfrentar ele. Você sente medo pelo Flash dessa vez. Sim. Sabe? Enquanto o Joss Whedon, ele fez uma cena para pensar, você, caralho, bichão, o Superman consegue ver. Agora você pensa, caralho, mano, mesmo sabendo. Caralho, mano, fodeu. Agora você pensa que fodeu. Assim, eu acho que todas as cenas de luta são boas. Sim. Isso daí eu acho que são legais, agora ficaram redondas as cenas que não estavam. Menos a da Mulher Maravilha contra o Steppenwolf. Isso eu vou ser sempre, pra sempre, reticente quanto a isso, tá ligado? Nunca vou estar contente com essa luta. É porque é uma cena pra mostrar, e isso seria muito foda, que o Steppenwolf, tipo, que, primeiro, que a Mulher Maravilha, como até o Steppenwolf falou, ela é a melhor das Amazonas. E também que o trunfo do Steppenwolf não é ele ser foda na luta. Ele tem um exército de milhares de, tipo, imagina um exército que você tem um monte de vespa gigante que atrapalha a pessoa que consegue lutar com você, sabe? E não importa se é só com laser, se é com um monte de coisa, mas atrapalha. Então, por mais que a Mulher Maravilha for foda, tem um monte de gente atrapalhando pra ela não conseguir focar no Steppenwolf. Só que não é assim que é feita uma cena de luta deles. É uma cena de luta muito mal feita. Em compensação, mais pra frente, quando a gente vai pro final, ela já é muito mais bem feita. Sim, mas mesmo ali tem um problema. Mesmo ali eles inferiorizam a Mulher Maravilha de novo. Quando ela laça o Steppenwolf, ela não consegue puxar, só consegue quando o Aquaman vem. Mas esse é o ponto, esse é o ponto que mostra, que serviu pra mostrar como o Steppenwolf é mais forte. Por que precisava do Superman? Sim, mas por que precisava do Superman depois ele momento algum. Momento algum deixaram a Mulher Maravilha ser foda, saca? Sim. Eu gosto, assim, é a Gal Gadot. É a melhor coisa do filme, tá ligado? Não, Gal Gadot, Jason Momoa. Aliás, uma crítica ao Jason Momoa. Eu não entendi por quê. Se você sai da água, você põe uma regata pra depois jogar a pessoa, beber, voltar, arrancar, rasgar a regata e jogar não fora. Você não cara, põe pôr a regata. Eu lembrei Crepúsculo isso, cara. O Jason Momoa é um lobo de Crepúsculo. Na hora que ele vai entrar na água, ele tira a regata, mas não tira a calça jeans. Não, mas por que ele pôs primeiramente, Rafa? Ele acabou de sair da água e tirou antes. Por que ele pôs uma regata? E deixa eu perguntar um negócio também. Vamos pegar mais defeito dos dois filmes, né? Do Joss Whedon e do Snyder Cut. Que porra é essa do Aquaman jogando lixo no mar? É que ele ia ter tomado bronquinha depois, que ele foi lá embaixo pegar a lança, falou, aquela garrafa, hein? Vacilo, é Aquaman. Puta que pariu. Chegou um peixe, né? Não, uma tartaruga. Hoje eu reclamei das tartarugas no meu, nos meus stories, né? Que eu e o Pedro fomos no McDonald's. E hoje em dia, antes o McDonald's, ele tinha um copo que era de plástico, né? Ele tinha uma película de aliás, ele era de papel. Ele tinha uma película de plástico só pra manter firme. Hoje, por conta da lei do estado, né? Você não pode ter canudo de plástico. Então o copo inteiro é de plástico e o canudo é de papel. Aí eu fico pensando, porra, chega uma tartaruga pro Jason Momoa e naquela comunicação do Aquaman, né, que fica um... A tartaruga tá falando, porra, vacila, hein, velho. Não, e é foda, porque assim, como eu disse pra você, eu não vi o filme do Aquaman, mas falam que no filme do Aquaman justificam isso. Mas não faz sentido eu ter que criar bolha de ar toda hora assim, que eu conversar. É, nada, porra, isso aí foi foda. Mas sentido, assim. Tipo, é a chance de você mostrar que, por exemplo, Atlante, principalmente Atlante da linhagem real ou das linhagens mais fodas, conversam telepaticamente, que tal? Exato. Não é mais importante? Exatamente. Né? Tipo, porra, faz mais sentido, né, cara? É. E assim, só pra falar dessa questão da garrafa. Ok, você é um Atlante que não quer ser Atlante e não quer ser humano. Você é um cara perdido no meio dos dois mundos, tá ligado? E o Momoa mostra muito isso, né? Que, ah, pô, eu não sou um deles, mas é. E eu não sou um humano, mas é, saca? Sim. Então, ok, ah, pô, beleza, joga garrafa na água. Mas assim, a gente conhece o Aquaman de todos os tempos, né? Todos os Aquamans anteriores que não foram pro cinema. E a gente sabe que, mano, o cara é protetor nosso, né, velho? Pode ser que, assim, eu não sei, porque, assim, no Aquaman, no filme, ele vira, né, o rei de Atlântida e tal. Então eu não sei se a partir desse momento ele assina um termo de responsabilidade sobre o mar. Mas... É no CFC, né? Tipo, quando você dirige e bate o carro, tem que fazer aquelas aulinhas pra poder aprender. Exatamente. É, aparece ele de coletinho verde pegando garrafa na praia, tá ligado? É. Pegando camisinha usada, essas porras. É. Não, mas eu na hora que o Momoa ficou tirando a camiseta pra entrar na água, de fato, eu pensei, mano, é o Jacob do Crepúsculo. Não. Não, já fiquei mais puto por causa do que eu te falei. Se você sai da água com o cara no ombro, pra que você deixar o cara no chão, colocar uma regata, pegar o cara no ombro de novo, levar pra um bar, jogar um negócio. Aí você vai pegar uma garrafa, beber a garrafa, arrancar a regata. Cara, você colocou uma regata então? Não é como se você estivesse escondendo guelras. Você não tem guelras, você tem tatuagem. E foda-se suas tatuagens, sabe? Tipo, nada contra. Eu acho legal ver o Jason Momoa. O cara é forte para um caralho, mas não precisa nem colocar camisa. Não, já mostra ele assim mesmo. Que nem quando o Super-Homem volta. Pô, é mó bonito ver ele andando sem camisa. Aquela calça social. Sim. Os ouvintes provavelmente nesse momento vão estar falando... Mas enfim. Desculpa. Henry Cavill, eu sou apaixonado por ele. Sou hétero, mas não tem como Henry Cavill e Jason Momoa. Não dá. Esses dois... Você se molha... Por esses dois não dá. Esse é o trunfo do Zack Snyder contra mim. Pegou os dois, que não dá. Não dá. Cara. Não, mas eu acho que assim, ou você fica de camisa ou você fica sem camisa. Você tem que escolher. Exato. Sim, ainda mais você saiu da água, sabe? Já tá com a calça jeans, pô, já tá na carne viva já, porque calça jeans molhada é foda, né? Puta que pariu. Assadura até a canela. Mas assim, os Atlantes, eles usam roupa, porra. Sim. Por que só o Momoa tira a camiseta pra ficar embaixo d'água? Aliás, outra coisa legal nesse filme é que os Atlantes são muito bem mostrados. A Mera realmente mostra como é uma feiticeira ferrada pra caramba, sabe? Sim. De certa forma... Ela fez o bagulho que eu sempre esperei o Aquaman fazer. Manipular a água do corpo das pessoas. Sim, mas é que ela pode. O Aquaman, não sei se ele conseguiria, mas ela poderia, porque ela tem acho que é aquamancia, que é o nome, não sei, mas aquela parte de você conseguir controlar a água. Então ela conseguiu usar a água do corpo. Ela fez uma bolha de ar pra poder puxar a água do corpo dela. E o jeito que ela usa esse fator de criar bolha é genial, sabe? Pra você pensar numa luta. Usar a pressão da água pra poder fazer o serviço pra você. Não, eu achei foda. Que mais? Que mais teve que você falou, pô, isso é foda ou isso é uma bosta? Ou a gente pode ir pra cenas finais já? Cara, que nem eu falei, a bosta que eu achei realmente, putz, isso me deixa triste, porque eu adoro o John Jones, que é o Caçador de Marte. O jeito que ele aparece, sabe, entendo a motivação, mas a forma de mal feito, Pô, nessa parte ficaria muito legal se em vez de você fazer ele verde, você faz ele virar só o cara do exército. Sim. Você fala, pô, mas que é isso? Não, mas sabe o que acontece, Renato? Trabalharam 5 anos na porra do queixo do Henry Cavill, porque era muito difícil ele colocar um bigode postiço, né? Uhum. Ele tinha que ficar de bigode, ele não podia fazer o bigode. Mas aí, ficaram 5 anos trabalhando no Henry Cavill, aí eles colocam um personagem 100% novo e é uma aparência muito semelhante ao da série da Supergirl. Sim. E detalhe que naquele momento que ele aparece a primeira vez, nem precisava aparecer. Era só você fazer a transição da mãe do Clark Kent para o cara do exército, que o Superman já encontrou. Exato, e a gente já sabia que ele era o Caçador de Marte, saca? Sim. E aí, pra você justificar, nossa, quem é isso? No final, aparece o cara voando, o cara do exército, e vira o Caçador de Marte. Pronto, tá melhor. Sim. Sabe? É a mesma coisa que a gente reclamou do Batman vs Superman, tem pequenas sacadas, que é por isso que eu reclamo muito que o Zack Snyder não sabe contar uma história direito, porque tem pequenas sacadas que, quando você tá empolgado, você pensa que essa história é legal. Mas quando você para um pouquinho, sabe? Para um dia, dois, pra reler, você fala, putz, dá pra ser melhor. Que claramente ele não fez, sabe? De você. Cara, o Snyder, ele gastou muito. E digo, ele gastou muitas possibilidades no Batman vs Superman. Uhum. Ele gastou a morte do Superman, ele gastou o Cavaleiro das Trevas, sabe? Ele colocou um Lex Luthor ao ex-aço ali no meio. Aliás, que nesse filme... Botou a Mulher Maravilha, a ex-aça ali no meio. Sim. Aliás, então é... da parte final que você quer passar já, pra quem... Tipo, vamos lá, o vamos lá. Volta, ele dá tenta dar uma arrumada. Porque agora ele tá mais mastermind. Tá mais inteligente, aquele Lex Luthor. Apesar de ter os trejeitos que a gente não gostou. Ainda tem uns trejeitos, mas já tá mais inteligente. Sim, é o tempo de cadeia, né? O tempo de cadeia melhora as pessoas. Mas, ó, deixa eu só fazer um comentário antes, envolvendo todas as cenas finais. Uhum. Isso incluindo o final, né? Que é depois que o Flash volta no tempo e salva tudo. Uhum. Porque, assim, o filme termina, na verdade, com o Cyborg apertando o play do gravador, que ele restaurou. Uhum. E ouvindo a mensagem, passando aquelas cenas e tal. Porra, isso é um ótimo fim. De verdade. Não é ironia minha, né? Não tô zoando. É um fim bom. Aí o Zack Snyder fala assim: eu quero deixar um monte de ponta solta pra ver se eu convenço a Warner. E aí vem a cena do Caçador de Marte indo até o Bruce Wayne. E o Bruce Wayne agindo como se fosse, sei lá, terça-feira, saca? É. Porra, eu sempre vi ETs e não é um cara verde na minha garagem que vai... No meio da sua manhã. Exatamente, porra. E se assim, agir de boaça, sabe? Ah, porra, eu sei que você não apresenta perigo. Não, mano, Bruce Wayne não ia fazer isso, cara. né? O cara verde não apresenta perigo. O cara que é igual você, você quis tacar uma cidade inteira em cima dele, né? Exato. Então, tipo, aí bota essa cena, que é basicamente o Caçador de Marte falando, ó, vai dar bosta. E qualquer coisa liga nós, que é isso que acontece, né, nessa cena. Uhum. Coloca o Lex Luthor, né, a fuga da prisão dele, não mostra a fuga, mas mostra que ele fugiu. Aliás, voltando um pouco, Rafa, essa cena do Bruce Wayne, que foi claramente regravação, porque o Ben Affleck tá magro pra caramba. Não tá mais com o físico do Batman que tava no filme inteiro. É craque, você não queria falar, a gente falou nos background, mas é craque, só pode. É fogo. Mas é que tem uma cena dessa parte que acho que cortaram, Rafael, que não coube. Que ele chegava e falava: meu nome é John Jones, filho de Marta. E aí, por isso que ele trabalhou. Puta que pariu. Aí ficava amiguinho, exatamente. É, faltou isso. Isso ia ser foda. Mas aí corta pra essa cena, puxando Deathstroke. E o Lex Luthor fala: ah, pô, porque o Batman é o Bruce Wayne. Ou seja, a gente colocou duas pontas soltas aí, né? Depois do final do filme, a gente colocou mais dois finais. E um terceiro final que, mano, eu não sei por que porra os filhos da puta insistem no Gerard Leto, no Jared Leto. Verdadeiramente, eu não sei por que o povo insiste nele, cara. Não, mas assim, essa cena tá até legal, Rafa. A questão pra mim nessa cena é que assim, você está. Vamos pensar em Coringa pós 2000. A gente tem o Heath Ledger que fez muito bem. A gente teve o Jared Leto que, tipo, a gente sabe hoje, cortaram muito a cena dele, ficou porcamente. E a gente teve o Joaquim Phoenix. Mesmo do Jared Leto naquele filme ruim, tinha uma risada até decente. E aí colocam uma risada pra ele que, mano, coitado do Jared Leto. Porque quando arruma uma imagem, estraga a risada. Acho que não tem como. Porque assim, aquele diálogo ficou foda. Aquele diálogo, regravação total, foi foda, foi diálogo pra fã. Só que a risada do Jared Leto, ridícula. A risada, a caracterização ficou muito esquisita, convenhamos. O Coringa, ele é maluco, ele não ia chegar num ponto e falar, ah, porra, foda-se, eu só vou esfregar um batom na minha cara e pintar a cara de branco. Não, ele sempre foi o cara que se preocupou com a aparência. Isso em todos os filmes mostra, né? E é triste, porque esse Coringa do Zack Snyder, claramente ele é um Coringa com uma relação com a Arlequina diferente, porque ele sente quando o Batman fala da Arlequina. Sim. Só que como a gente tem um filme anterior dos dois muito mal contado, fica estranho, novamente. Exatamente. Porque assim, a gente entende hoje que era pra ter uma mudança. Sim. O relacionamento dos dois, não é pra ser igual dos... Porque assim, não cabe. O relacionamento de quadrinho, de animação, não cabe num filme. O relacionamento não cabe, porque de porrada, não cabe. Não, é né. Não cabe porque é violento de porrada. Eles tentaram mudar pra uma violência e a possessão muito mais psicológica. Só que no filme do... Quando aparece esse relacionamento, ele soa muito mais com uma possessão sem sentido do que um amor problemático. Porque faria sentido o Coringa realmente ter, se você explicar isso direito, um amor problemático pela Arlequina de posse. Só que não tem porquês. Nesse filme ele reafirma isso. De novo. Exatamente. E assim, parte do diálogo lá é bom, né? Aquela questão do quantas pessoas precisam morrer pra você se sensibilizar, né? Algo assim. Quantas ele começa pessoas estão falando, morrendo no seu lugar, mãe, pra que você aceite simplesmente morrer. Exatamente. Aí e começa, pô, uma mãe, um pai, um garoto que você adotou e colocou pra lutar por você. E isso me estressa de novo, Rafael. Porque novamente isso mostra como o Zack Snyder não sabe a importância de alguns personagens. Pra ele, o Robin que morreu foi o Dick Grayson. Entendeu? Exato. Isso mostra como o cara. Não, mas porra, a gente tem o Barry Allen, né? A gente tem o Barry Allen away e a gente tem o Robin away, cara. É. Sabe? Tipo... Assim como o Coringa é away pra caralho também. Sim. O Deathstroke mesmo, do nada você pensa, caramba, cara foda. E depois de um tempo você mostra ele pro mandado do Batman. E eu disse, quê? Mano, colocaram o Deathstroke pra nada. Sim. Pra nada, velho. Porque assim, a gente sabe que não vai mais ter filme do Batman. Que não vai mais ter filme do Snyder. Por que que colocou o Deathstroke? É o Zack Snyder tentando, cara. Isso sem contar as cenas que a gente pode falar de fanservice, que é o raio ocular do Darkseid mostrado em alguns segundos. Quer dizer, naquele isso raio achei não tem legal. Slow motion. Mas não tem slow esse motion é um nessa hora que seria legal, né? Hã? Nessa hora não coloca em slow motion mostrar que é legal, né? Exato. Exatamente. Não, isso devia destacar mesmo. Sabe? Porque nessa hora, tipo, você entender que o raio faz curva. Aí faz rapidinho. É uma cena de 10 segundos. É, você piscou, você não vê. Não, a cena de cantoria são 2 minutos. A cena do Darkseid é 2 a 3 segundos. Exatamente. Sabe? É falta de prioridade. Acho que, tipo, o filme não é ruim. Sabe? Não, mas falta muito pra ser bom. Mano, isso aí, esse filme, é o Zack Snyder querendo satisfazer os fãs de Zack Snyder. Ponto. Não é querendo satisfazer a galera que acompanha a DC. Não é querendo, sei lá, satisfazer a Warner. Ele quis se satisfazer a galera que é fã dele e tentar forçar uma barra ali pra galera pedir o Snyder 2, sabe? E já estão pedindo. No mesmo dia que lançou o Snyder Cut, já subiu a hashtag pra poder continuar o Snyderverso. Mano, isso que é foda. Você sabe qual que é a história do Kevin Feige? Na Marvel, né? Na Marvel, ele era o filho da puta que servia café pros executivos, velho. Ele servia café pros executivos e ele manjava pra cacete de quadrinho. E olha o universo que ele criou, porra. Quem que é o Kevin Feige, caralho? Olha o estrago que o Kevin Feige já fez. Por que que o povo tá insistindo nessa porra, cara? É um cara só que serve pra dar coerência. Só que na DC não tem isso. Chegaram a colocar o Geoff Jones, sabe? Mas também, acho que, se não me engano, já caiu, né? E aí, então, assim... Hoje eu já fui chamado de Marvete, sabe? É, virou Lula e Bolsonaro, né? Tava até falando com o Pedro. Pô, eu fui chamado de Marvete porque eu falei que o filme do Snyder eu achei ruim. E... Só que é o que eu falei, pô, meus dois personagens favoritos de super-herói é o Batman e o Flash, tá ligado? E o meu, não, mas, porra, Super-Homem e o Flash, o Red... então. O Red Death ainda, o que é o cruzamento do Batman com o Flash, eu acho absolutamente do caralho. E aí o povo vem me chamando de Marvete. Não, cara, eu adoro os quadrinhos. Mas eu queria sentir isso na tela, velho. Eu já falei, Rafa, pra mim é o seguinte: você pega o Super-Homem, põe um outro diretor. Quer colocar o Zack Snyder em alguma coisa? Põe ele como algum produtor executivo, alguma coisa assim. Mas coloca uma pessoa como Kevin Feige sem ser o Zack Snyder pra dar coerência. Coloca uma pessoa que curta e respeite o Super-Homem pra comandar o Super-Homem, um outro pro Batman. Zack Snyder, como gosta de slow motion, se quiser, coloca com o Flash, que ele pode usar slow motion à vontade. Que o Flash, mas não deixa. Deixar o Flash em slow motion, cara, isso eu não entendo ainda. É porque ele não sabe contar história em slow motion. Pra ele, slow motion, você mostrar, querer dar destaque é uma cena. Ele não sabe usar o slow motion direito. Sim, não. Porque, ó, se você prestar atenção em algumas coisas que acontecem, se levar em consideração que tudo tá lento, porque o Flash tá rápido, só que o Flash tá lento, e as pessoas se movimentam, as pessoas conseguem se movimentar, mesmo que devagar, sim, o Flash, sim, não é tão rápido assim. É. Então, tipo... é foda. É difícil falar, pô, eu prefiro a série do Flash, mas eu prefiro muito a série do Flash, cara. Porque pelo menos... Pô, a série do Flash, o Flash tá com um poder, sabe que poder que ele tá? Qual? De pensar o que vai acontecer antes de acontecer. Pô, que é uma coisa que, tipo, que demora nos quadrinhos pra ele aprender a usar o pensamento rápido. Pode parecer ridículo falar isso. Na série rápido, demorou, né? 7 temporadas, né? Sim. Porque é uma coisa que você tem que desenvolver. A pessoa tem que, sim, crescer. Que é a reclamação que a gente fez, que eu fiz o Cyborg aqui, é a reclamação de muita coisa. O Flash também é novato, sabe? Ele sabe entrar na força de aceleração, entendeu? E tem muita coisa. É que, na verdade, faltou, sabe o quê? Faltou o Arrow pra poder ensinar ele a entrar direito na força de aceleração, como teve na série. Sem o Arrow, ele não aprende. Esse Batman não é tão dedicado. Não, mas ele, o Barry do filme, aprendeu com o Barry da série agora, né, pô? E pior que, assim, que nem eu falei, o casting do... Mesmo do Ben Affleck, eu acho que o casting do Zack Snyder não é ruim, sabe? O casting do Ben Affleck, por estar cansado, ele serviu muito bem pro primeiro Batman vs Superman. Só que o jeito dele dirigir os atores pra esse filme não encaixou tão bem com o Bruce Wayne que a gente conhece. Tá, ele tomou, sim, as liberdades. Tem liberdade com o Batman que eu, como fã, eu acho imbecil. Como tirar o Dick Grayson, sabe? Sim. Dick Grayson tem muita influência e não é porque ele morre que ele tem influência. Ele tem influência que basicamente é o primeiro Robin que bate de frente com o Batman e fala que ele tá indo longe demais, sabe? É que, assim, o Snyder misturou tanta coisa, cara. Uhum. Quando ele pega pra fazer o Batman Cavaleiro das Trevas, né? Que no caso foi Batman vs Superman. A gente já tá falando de um Batman decadente. Sim. E querendo ou não, foi isso que ele mostrou ali. Só que não desenvolve. Só que se a coragem de levar esses 20 anos de Batman, levar a bagagem. O Zack Snyder, ele quer levar os 20 anos de Batman e mandar a bagagem dele pra outro país. É isso que ele quer fazer. Ele não quer levar a bagagem de ter o Dick Grayson, não quer levar a bagagem de ter tido o Jason Todd, não quer levar uma bagagem de ter um Tim Drake. Ele não quer essa bagagem. Então ele sempre, cara, fala que assim, o Coringa matou o Robin e não teve mais Robin. E ele elimina todo o Robin da história. Sim. É que, assim, todo mundo quer trabalhar com esses personagens. Sim. Independente da bosta que eles vão fazer. Muito, a diferença é que hoje em dia, cara, você tem a Marvel que... Mano, me chama de Marvete se quiser, mas os caras tão foda, velho. Então. Eles amarram todos os filmes que eles fazem. E não é só isso. Quando faz uma série, faz digno de filme. E série que influencia nos filmes, né? Sim, sabe? Então, assim, Você vê o exemplo, o WandaVision, o CG do Visão. Porra. Olha a qualidade do CG do Visão pra uma série. Pra caralho, cara, pra caralho. E tipo, e eu assim, tô, tipo, eu acho que a DC tem que aprender ainda. Sim. Mas eu acho que falta esse cabeça por trás de todos os filmes, sabe? Ou então assumir que não vai ter mais filme de equipe. Ignora. Pode ter, mas espera uns 10 anos, cara. Não, espera uns 10 anos. A gente vai no cinema com 40 anos de idade assistir essa porra, sabe? Ou então, sabe o que você faz? Agora que vai fazer parceria com a HBO mesmo, faz cada um seu filme solo. Quando quiser fazer um filme de equipe, fala com a HBO. HBO, bora fazer uma série com todo mundo? Uma parceria? Faz, vai lá. Exatamente. Aí você junta todo mundo, pega a cachê. O Henry Cavill já tá no clima de fazer série já mesmo. Aí você puxa os outros. Sim. Sabe? Mas enfim, Renato... Conclusões. Quais são as suas conclusões sobre esse filme pra gente ir terminando esse cast? Cara, foi melhor do que eu esperava, mas não tão bom como todo mundo fala. Porque eu vejo muita gente falando, nossa, Snyder Cut queria glorificar o Zack Snyder, e eu banda bato. Ele não sabe contar uma história. Ele só vai conseguir fazer mudar isso quando ele pegar um material inédito que ele cria e ele sabe contar uma história direito. Ele, até agora, a única história que ele soube contar, até o momento, tudo que eu já vi dele, foi 300, porque ele seguiu o storyboard exatamente como era o quadrinho. Porque ele seguiu isso, o quadrinho como storyboard, né? Exatamente, porque fora isso, não soube fazer Watchmen, não soube fazer aquele Sucker Punch, não soube fazer o próprio Super-Homem, o que ele fez, ele foi controlado um pouco das manias dele pelo, na época, o Nolan, que era pra ser o líder do universo da DC. Aí não soube fazer Batman vs Superman. O Liga da Justiça soube menos ainda contar uma história. Ele não sabe ter foco pra contar uma história. E me desculpa, DC precisa saber pessoas que saibam contar uma história épica. Ainda mais em Liga da Justiça. A DC tem o super-herói mais famoso do mundo, que é o Superman, cara. Sim. Você vai, sei lá, mano, na China, o povo sabe quem é o Superman. Você vai no Egito, o povo sabe quem é o Superman. Você vai em qualquer lugar, o povo sabe quem é o Superman, velho. Tem a super-heroína mais conhecida. Exato. Então, assim, tem que parar de cometer erro besta, velho. Uhum. Eu queria muito um universo muito foda da DC no cinema, igual a gente vê o da Marvel. Sim. Queria pra caralho, cara. Mas, por enquanto, não tá dando pra elogiar assim, igual o povo tá elogiando o Snyder Cut. Uhum. É o que eu falei. Eu falei nos meus stories. Meu, pra mim... Quem tá adorando o Snyder Cut não tem critério nenhum, velho. Saca? Sim, sim. A minha conclusão sobre esse filme é que gerou-se um hype muito grande que não foi correspondido e as soluções foram preguiçosas. Sim. E mais o que você disse, eu concordo absolutamente. Existem cenas boas. Existem cenas realmente muito boas, principalmente as cenas de luta, mas não anda. Pra mim, pareceu um filme mais arrastado. Sim. Do que qualquer coisa, sabe? Eu não, pra mim, foi um filme mais maçante do que legal, do que o que as cenas de luta mostram, sabe? As cenas de luta não compensam o quão maçante foi o filme, quão lento foi o filme, sabe? Sim. E isso que eu falo ainda, Rafa, batendo na tecla que eu falo que o Snyder não sabe contar uma história, é uma coisa que me irrita ao ver Snyder Cut, que é, porra, ele colocou muita cena desnecessária e ele não soube brigar por 15 minutos no Batman vs Superman. É. Que dariam todo um sentido melhor. Cara, me desculpa, 15 minutos numa filme de cinema, os caras deixam passar de boa. Ainda mais se você consegue cortar algumas coisas e transformar esses 15 em 5. Só pra mostrar. Porque basicamente o que faz diferença no Batman vs Superman seria mostrar o pessoal incendiando os corpos pra incriminar o Superman, mostrar o Superman no Capitólio e mostrar a Mulher Maravilha no avião. Essas três coisas, sim, já dão todo um sentido pro filme que justifica muita decisão tomada. O cara não, sim, soube lutar contra o estúdio pra poder manter essas cenas, preferiu manter outras necessárias, sabe? E nessa aí ele colocou um monte de cenas necessárias porque parecia interessante, sabe? É que era interessante pra ele, né, velho? Sabe o que pareceu pra mim? Ele fez isso pro filme bater 4 horas. O objetivo dele era, sim, bater 4 horas de filme. Não era fazer um filme, mas contar uma história. Era bater 4 horas de filme. Pra falar que ele tinha material pra caramba. É. Mas, sinceramente, se tirar todas as cenas que a gente acha dispensável, você faz um filme de 3 horas, cara. Sim. E aí, sim, você consegue fazer um filme dividido em duas partes. que era o que ele falou inicialmente. Mas nem precisa, que fazer. Né? Mas nem precisa, porque, por exemplo, se você souber aproveitar bem, igual Vingadores Ultimato ou Vingadores Guerra Infinita, mano, faz 3 horas de filme, a gente vai sentar lá no cinema, não vai nem perceber que o tempo passou, cara. Sim. E assim, se você editar bem, sendo pegando as cenas à risca, que são realmente necessárias, sem prolongar demais, você consegue jogar até 2 horas muito fácil nesse filme. Muito sim. Fácil. Sim. Sem perder. Agora, deixa eu te perguntar. Você assistiu o filme como? Em capítulos, como ele apresenta pra gente? Ou você pegou pra assistir direto e conseguiu assistir direto? Olha, eu vi direto, mas a cada pausa de capítulo, levantava, pegava uma água, fazia xixi, pegava uma comida, voltava, sentava e assistia. E aproveitar esse capítulo já como não... se fosse pausa em cinema, sabe? Sim. Assim, eu já não consegui ver direto, não. Eu dividi em 3 partes. Eu queria assistir como um filme inteiro, né? Mas não consegui. Que, aliás... Por questão de tempo, mas mesmo se fosse na vontade mesmo, acho que eu não conseguiria, cara. Que, aliás, vou reclamar desse tipo também. Porque você, por querer cortar em capítulo, bem ou mal, são 6 capítulos e o epílogo. Cada 1 minuto. Já são quase 10 minutos a menos de filme que daria pra você colocar. Cada entrada e saída do negócio é 1 minuto. Exato. Sabe... Essas cara, chatas, exato, porque... você pega 6 minutos e conta história do Steppenwolf, sabe? Melhora o filme pra caralho. Era isso. Contava uma coisa interessante, sabe? Que traição foi essa, caramba? Mostra, sabe? Porque assim, você já tem uma que coisa que o Steppenwolf caga perto do Darkseid? Sim. Por quê? Sim. Mas você não, falar não, o Steppenwolf vai ser muito foda nesse Snyder Cut. E... porra, vai ter a armadura muito fodida. Eu achei ok, interessante a armadura, bonita. Mas ele caga. Chega o Zack Snyder, é igual aqueles cachorros que você prende. Você chega perto dele, dá um grito, ele se mija na hora. Esse é o Steppenwolf perto do Darkseid, cara. E não explica por quê. Não, e pior que tem um espaço que daria certinho pra poder fazer isso. Poderia ser o Steppenwolf que avisou o povo da Terra. Por algum motivo, por displicência. E aí naquela cena inicial da luta de toda a Terra contra o Darkseid, o pessoal jogava o Steppenwolf na frente dele assim, antes da guerra. Sabe? Nessa cena você teve a impressão de ver o Leônidas também? É, porque Zeus tava muito Leônidas. Zeus tava muito... Tava pra caralho. Tipo, não ficou ruim. Ficou foda. Os deuses... os deuses dando um machado pro Ares. Essa é a parte... Não, foi o Ares legal. Tava preso. Essa parte legal pra caramba. Tipo, Ares estava preso até o... Dá pra entender isso. Ele estava preso até o momento da batalha onde libertaram ele pra enfrentar o Darkseid. Não, todas as batalhas foram boas. Sim. Algumas tiveram problemas de efeito, como a das Amazonas contra o Steppenwolf. Sim, pelo menos na minha opinião. É, teve o Superman também lá na hora que ele solta o raio. Porra, pega depois pra ver de novo só essa cena. Você vai ver que o queixinho é farsa, sabe? Mas, porra, são cenas boas, cara. São cenas boas, isso não tem o que discutir. Mas cenas boas não fazem um filme bom, né, cara? Sabe, realmente, a roupa preta do Super-Homem, que você achou, Rafa? Cara, ao mesmo tempo que eu queria ver isso, porque, né, a gente conhece a morte do Superman, eu fiquei me perguntando por quê. Saca? Porque, assim, só mostrou ele no closet dele... Ele parando na frente da roupa preta e escolhendo a roupa preta. É, isso eu achei caído também. Saca? Não teve um, por que que o Superman tá de roupa preta? Porque, se eu não me engano, na morte do Superman ele foi enterrado, né, com essa roupa exatamente, preta. Exatamente, exatamente. Isso faria mais sentido. Então? Sem capa. Aí não, mas você tira, ele tá de terno, de repente ele fica pelado, e de repente ele tá com a roupa preta do Superman, por quê? Até porque... Fan service! É complicado, porque assim, o erro vem lá do Batman vs Superman. Porque o Superman morreu no lugar público como o Superman. A mãe dele não teria o corpo. Nem fodendo. Nem fodendo, cara. Ele teria sido enterrado com uma roupa do Superman. Mesmo se fosse tecido, sabe? Roupa preta. Sim. E essas pequenas coisas acabam cobrando, sabe? Exatamente. Mas o... Batman vs Superman foi Snyder também, né? É. Ou seja, ele fodeu, né, o filme também. Então é... Ele... É o que eu falei, ele fodeu o Cavaleiro das Trevas, fodeu Batman vs Superman e fodeu, por final, Liga da Justiça 2 vezes. Lado bom do Zack Snyder. Colocou Gal Gadot como Mulher Maravilha, colocou Jason Momoa como Aquaman. Sim. Colocou não, isso é o cara como Flash. O Ezra. Sim, Ezra, o Ezra não, como não, Flash. Eu gosto muito do Ezra. Aquele filme que ele fez, o Precisamos Falar Sobre Kevin. Ah, não, não é ele. É ele. Não é ele. É ele? É ele. É ele. Porra, ele tá muito bom. Ele é um puta ator. Sim. Mas o que me pesou foi o excesso de piada, os tropeção, sabe? Sim. Eu adoro o Flash. Eu adoro o Flash. E as provações do Snyder querendo mostrar que ele entende o quadrinho. Quando não entende. Porque ele, do meio da história, como geralmente em toda a parte dos quadrinhos, o Aquaman tem essa coisa mais shakespeariana, no meio do filme ele solta ou é ser ou não ser, não tem meio termo, sabe? É verdade, cara. Ele queria dizer que... E tem uns fanservice gratuito demais, né, mano? Sim. Tem aquela cena onde o Steppenwolf constrói a base dele, que essa cena começa de dentro de um prédio e vai saindo do prédio até e passa por uma bandeira. Uhum. Essa bandeira seria a capa do Superman na morte do Superman. Ele tá na posição, a bandeira, tipo, o primeiro flag, né? A primeira, o movimento que ela faz é exatamente igual. Sim. Por quê, cara? Por outro lado, também tem que elogiar que tem algumas deixadinhas do filme que fica legal, que nem o Momoa falando My Man pro Cyborg. É da hora. Teria sido muito da hora ter essa parte, sabe? Sim, que era também acho... tava no original já, mas, tipo, né? Tá no trailer, pelo menos original e tudo mais. Sim, eu ainda acho que, assim, Cyborg, apesar do filme ter sido em volta dele, né? Eu acho que ele devia ter um filme dele. Sim. Pra aproveitar melhor um filme da Liga, saca? Sim. Mostra um filme do Cyborg desde ele, tipo, no colégio, sendo campeão de futebol americano, sabe? Mostra tudo isso. Mostra o pai ausente. Não justifica o pai ausente em uma cena só, sabe? Mostra um pai negligente por conta do trabalho dele. E tipo, você pode colocar ele transformado em cyborg mesmo na última meia hora de filme, enfrentando qualquer coisa. Sim. Mas faz um filme drama, sabe? Sim. Puta, eu ia adorar ver esse filme, cara. De verdade, eu ia adorar. Não é querendo criticar o Zack Snyder, mas já criticando, porque ele não aproveitou pra fazer um filme do cyborg. É foda. Explicou demais o cyborg pra não colocar no filme solo, foi isso. Exatamente, exato. Tipo, a gente já entendeu o que o filme seria sobre o cyborg. Mas conta separado, pra gente chegar já sabendo, a gente chegar sabendo da importância do cyborg na porra toda, sabe? Sim. Ele teve que explicar no decorrer do filme, e foi o que você falou, né? O Deus Ex Machina. Foi um estalar que ele, porra, eu sou a solução. Sim. Foi muito do nada, sabe? Então é foda. Flashpoint, sinceramente, não sei o que esperar. Tem muita coisa sendo dita, até o Pedro tá aqui do meu lado. Só que ele tá trampando. Tem muita coisa sendo dita até sobre Nicolas Cage como Superman. E ele fez um joinha e sorriu. E tipo. Mas então assim, dá muito medo do Flashpoint, sabe? Sim. Por tudo que tá sendo dito. Eu acho que assim, o Barry que a gente vê em Liga da Justiça não é um Barry pronto pro Flashpoint, pra tudo que vai acarretar o Flashpoint. Tudo bem que durante o Flashpoint ele pode evoluir como pessoa, né? Como pessoa e como personagem. Pode trazer as camadas dele. Porque por enquanto não tem camada. Sim. Né? No final ele ganha uma camada melhor. Quando ele fala com o pai dele, ele mostra que ele vai conseguir um emprego de perito. Que mostra que na verdade nos Estados Unidos, perito não precisa nem de fazer nada na faculdade, né? Mas tudo bem. É só você ir lá e se inscrever, né, cara? É. Mas. Cara, isso é foda, mano. Não, isso pra quem vê a série é muito engraçado, pessoal. Eu tenho que falar isso porque o cara fez faculdade pra virar perito criminal na. Estudou pra caralho. O motivo era o pai dele. Uhum. Era livrar o pai dele. Ali não, velho. Ali é só eu arranjei um emprego bom agora, hein, pai? É. Tipo. Então, esse Flash não tem as camadas que o Flash da série tem, sabe? Sim. Que é a falta de um filme prévio. Sim. Sabe? No final, o erro é: Batman vs Superman nasceu errado a partir do momento que você não apresentou o personagem direito. Você depois colocou Mulher Maravilha de uma maneira que foi satisfatória no filme, bem mais ou menos. Aí você faz o filme da Mulher Maravilha e aí você caga pra isso e faz um Liga da Justiça literalmente cagando com todos os personagens, sabe? E tipo assim, você não precisa criar um filme de origem do Batman, porque todo mundo já sabe. Sim. É, acho que o Batman talvez tenha sido o herói mais contado em filmes de origem, né? Sim. Mas, mano, um filme de origem do Flash, cara. Um filme de origem do Cyborg, cara. Do Flash, principalmente. E aí vai o que eu te falei. Coloca o Cyborg como um personagem lá, sabe? Exato. Coloca então, o pai do Cyborg como personagem de Central City ao invés de Gotham City. Entendeu? Que é um lugar mais alegre, um lugar mais feliz nesse sentido geral. Pronto. É onde fica o Star Labs, né? Sim. Porque o Star Labs então não precisa ser uma coisa gigante naquele primeiro momento, pode ser uma coisa regional de Central City e ele ficar gigante depois do Superman, sabe? Sim. Você pode colocar a culpa do Superman e da criação do Flash, por exemplo. E quando veio o Zod e que deu o acidente que deu o poder pro Flash. Tá aí, ó. Olha como você pode pensar um pouco melhor. Exatamente. Mostrar por que, que o Superman apareceu e apareceu muito super. É só você pensar um pouco. E tipo, pensar na timeline da parada, né, cara? Porque assim, beleza, você criou um filme de origem do Superman, legal. Porque todos os filmes de origem do Superman, querendo ou não, incluindo as séries, são meio, né, fracos. É diferente dos filmes de origem do Homem-Aranha, que são os filmes mais bacanas e tal, né? Mas beleza, você criou um filme de origem do Superman, show. Desenvolve isso pra de repente ter um segundo filme, desse segundo começar a ter algumas coisas que vão indicar o Liga da Justiça, sabe? Sim. O Batman, você já coloca um Batman num nível de carreira ali que ele já tá cansado, mas mostra isso num filme, não num Batman vs Superman, saca? Mostra isso num filme do Batman. Sim. Faltou desenvolver, né, cara? Bastante. Faltou bastante. Faltou criar as camadas de todos. É. Então, queridos ouvintes, basicamente, essa é a nossa opinião sobre Snyder Cut. É melhor do que o primeiro? É melhor do que o primeiro. É um filme bom? Não é um filme bom, porque falta camadas em todos os personagens. Mais algum comentário, Renato, ou podemos finalizar? Podemos finalizar já. Já falei tudo, show. Já coloquei tudo pra fora. Então vamos subir a música. Sim, só tivemos subir música no começo e teremos agora no final. E eu sei a música de encerramento vai ser a melhor música de encerramento da vida. Então vamos subir a música e vamos finalizar. É melhor chamarmos os outros super amigos antes que chegue toda a legião do mal. Suído leva. Olha o Superman, tu leva aí! É mais um do verão. Superman ficou fraco. E chegamos ao fim de mais esse Locomocast. Esse Locomocast que eu e Renato, porra, a gente falou, vamos fazer, né? Vamos fazer. Vamos tentar colocar um pouquinho de juízo nas pessoas que estão falando, nossa, Snyder é Deus. Sabe? A gente tem Kevin Feige, gente. Kevin Feige é mais Deus que Snyder. E gostaria de agradecer a todos vocês que cederam essas cavidades auditivas lindíssimas para que a gente pudesse penetrar a nossa opinião, porque de fato é a nossa opinião sobre o Snyder Cut, certo? Gostaria de agradecer a Renato Augusto, que assistiu esse filme, que fez o esforço de assistir esse filme, né, pra gente bater um papo. Eu não podia perder o Recavio, desculpa. O filme que ele fizer, eu vou ter que ver. Não tem como. É. Ainda mais se ele aparecer sem camisa, puta que não pariu, dá, né? Não dá. É complicado. Então, eu gostaria de lembrar a você que está ouvindo que, pô, a gente tem um PicPay, picpay.me/locomotiva26, onde você pode ajudar a gente a continuar o Locomotiva 26, né? A gente tá num momento que a gente precisa bastante de ajuda. Então, o que você puder doar pra gente será de grande valia. Se você quiser mandar dinheiro pelo correio pra gente, pode tentar também, por mais que o correio não vá aceitar. Se você quiser dar dinheiro pra gente na rua, pode dar também, ok? E que mais? Que mais? Que mais? Estamos chegando ao 100º episódio do Locomocast. Estamos chegando ao 100º episódio do Locomocast. Não sei se vai ter, porque estão falando aí que o episódio 99 vai ser meio esquisito, né? Mas vamos que vamos. Vamos chegar no 100º numerado porque a gente passou de 200 já, mas vamos chegar finalmente no centésimo numerado. E é isso. Isso é muito importante, isso é uma conquista que a gente não teria se não fosse a presença de cada um de vocês, se não fosse a audiência de cada um de vocês, certo? Gostaria de lembrar também que esse podcast é editado pelo Locomotiva Studio, que é uma empresa que nós criamos agora, e agora já estou revelando. É uma empresa de produção de conteúdo que a gente criou para satisfazer clientes e nos satisfazer ao mesmo tempo, certo? Então esse podcast é editado por Locomotiva Studio. Acesse as redes sociais, ok? Porque o site eu ainda estou desenvolvendo. E acho que é isso. Opa. É isso, Renatinho. É isso. Bora lá, pessoal. Agora vamos buscar filme bom. Depois de ver Snyder Cut, volta e vê o Homem de Aço só para ver de novo o Henry Cavill sem camisa. Pra limpar um pouco a mente, né, cara? É. Eu vou, por exemplo, eu vou terminar aqui e vou assistir Falcão e o Soldado Invernal, pra dar aquela rebatida, né? Sim, sim. E... mas é isso aí. Falou pra todos. Pedro, dá um grito aqui. Cu! Show.